Sejam bem-vindos ao 10 Web, podcast português em desenvolvimento web. Eu chamo-me Ricardo Correia. E eu sou o Vitor Silva. E neste quinto episódio vamos falar sobre usabilidade com o Bruno Figueiredo. Obrigado, Bruno, por teres aceito o nosso convite. Obrigado por me convidarem. Para quem não te conhece, Bruno, fala-nos um pouco de ti e o que fazes. Ok, eu sou o que se chama hoje em dia um User Experience Designer. Já fui web designer, já fui profissional de usabilidade e hoje em dia adotei esta designação. Fundei a Ideias e Imagens, que é hoje a maior consultora de User Experience a nível nacional, e também fundei o XLX, que é a maior conferência europeia na área de UX neste momento. E que nós vamos conversar a seguir sobre isso. E nós reparamos no teu LinkedIn que te formaste em arquitetura e urbanismo. Como é que foi depois a passagem para a usabilidade? Bom, em primeiro lugar, eu tirei o curso de arquitetura e urbanismo porque me parecia que na altura era um curso geral para pessoas criativas e um arquiteto podia sair a fazer design gráfico, design de equipamento sem grandes problemas e com aceitação no mercado. Por isso, esse foi o meu primeiro interesse, porque eu sempre fui uma pessoa criativa, então achei que seria o melhor curso para mim. Em 94, quando entrei, a faculdade recebeu os primeiros modems e ligação à internet e mordeu-me um bocadinho o bichinho da web. Passei muitas horas no centro de informática. Isso levou-me a que, 2 anos depois, cheguei a trabalhar numa das primeiras empresas de web design em Portugal, Tinta Invisível, e a partir daí continuei a trabalhar em web design, até que uns anos mais tarde nomearam-me responsável pelo site da faculdade. Isso levou-me a que me interessasse um bocadinho por usabilidade, começasse a aplicar algumas técnicas. Esse interesse levou-me ao site usabilidade.com, que era onde na altura se reuniam pessoas. Era um fórum, era tipo um fórum de discussão? Sim, era um fórum de discussão, criado pelo João Martins, e eu fiquei bastante ativo nesse fórum durante uns anos, até que me tornei co-editor do site em 2001. E a partir daí, enverdei por esta área, comecei a fazer mais projetos e a fazer consultoria na área de usabilidade, até hoje. Okay. Alguns por aí, também fizeste, também cabe a parte de criar uma associação, a Associação Portuguesa dos Profissionais de Usabilidade, não é? Que eu lembro na altura que, pronto, teve alguma visibilidade, mas também, se calhar por não acompanhar tanto atualmente, parece-me que está atualmente um pouco mais parada, ou não? Sim, é verdade. A Associação de Profissionais de Usabilidade teve origem precisamente neste fórum do usabilidade.com, e as pessoas mais ativas desse fórum, nós juntávamos na altura, fazíamos jantares e depois decidimos criar a associação. A associação ainda existe, mas nos últimos 3 anos tem estado um bocadinho dormente. Agora está em reformulação. E o interesse é o mesmo, estamos a tentar reativá-la para representar os profissionais do X e usabilidade, promover a atividade e sensibilizar o público em geral. Okay. E focando agora mais na usabilidade, eu lembro-me no início dos anos 2000 ter acompanhado mais de perto o que se passava nesta área, e os nomes com que me cruzava eram o Steve Krug, do Don't Make Me Think, o Don Norman, do Design of Everyday Things, ou o Jacob Nielsen, que, pelo que me lembro, na altura era um bocado o horror dos designers gráficos que queriam fazer web, não é? E nessa altura a ideia que tinha é que estávamos numa fase muito introdutória da usabilidade para a web, não é? Certo que já havia questões da HCI um bocado que já estavam a ser trabalhadas há bastante mais tempo, mas o fenómeno da web veio popularizar um bocado mais este tema. Como é que viste esta evolução? Sim, eu acho que foi por volta do ano 2000 que se começou a falar mais em usabilidade web. Acho que também um bocadinho no seguimento da bolha do ano 2000, onde muitos projetos falharam também por má usabilidade, e foi uma evolução natural quando os sites começaram a ser um bocadinho mais do que páginas pessoais cheias de GIFs animados e começaram as empresas a interessar-se por fazer negócio na web e a fazer sites transacionais e mais complexos no geral. E hoje em dia, com aplicações web, ainda mais sentido faz que se fale em usabilidade. E quem é que sugeres acompanhar atualmente para quem quiser estar atento a este mundo da usabilidade? Eu acho que há duas figuras incontornáveis dessas duas que mencionaste, do Jacob Nielsen e do Don Norman, que ainda são muito relevantes, e o Don Norman ainda faz muita investigação e publica muitos artigos, o Jacob Nielsen também, continuam a ser figuras incontornáveis. O Steve Krug escreve livros bastante, bastante bons. Não sei se vocês têm noção, mas os livros dele já venderam cerca de 500 mil de exemplares, o que é imenso para livros técnicos, quanto mais usabilidade, mas não escreve muito regularmente. E diria que há uma série de outros profissionais de relevo. Se quiserem uma pista sobre profissionais a seguir, podem, por exemplo, ver as pessoas, os oradores que já tiveram presentes em outras edições da UXLX e seguir os blogs pessoais deles. Hoje em dia saem artigos quase todos os dias e eu tenho alguns feeds que vou acompanhando e é preciso estar atento, porque continua a ser uma área muito, muito produtiva em termos de conteúdos. Pronto, tu referiste que tens uma empresa que trabalha esta área da usabilidade. Como é que é o mercado da usabilidade em Portugal? Que tipo de serviços é que podem ser prestados? O que é que, não é, qual é que é o tipo de serviço habitual que as empresas te pedem e aquilo que tu achas que faria sentido, se calhar, até pedirem? Ok, eu acho que neste momento há algumas consultoras que prestam serviços nesta área, mas poucas se dedicam exclusivamente a projetos do X. Só duas ou três empresas em Portugal é que se dedicam exclusivamente a esta área. No entanto, há muitas empresas maiores que já têm departamentos do X lá dentro e há uma série de pessoas que atuam como evangelizadores dentro das suas empresas e tentam criar o bichinho da UX lá dentro. Eu acho que em termos de serviços, o que se presta de serviços de usabilidade em Portugal é muito relacionado ainda com research, ou seja, investigação. E depois há a componente também do design de interfaces que eu diria que acontece menos, mas que também é importante. Bem, em relação ao responsive web design, que neste momento está muito em voga, onde é que achas que ele entra na usabilidade? Faz parte da usabilidade ou a usabilidade é algo que tem que fazer parte do responsive web design? Eu acho que o responsive web design cria uma série de problemas acrescidos para quem está a desenvolver, não é? Não é fácil, e também para os utilizadores, porque e é aí que é necessário ter cuidado, porque uma vez que o layout do site ou da aplicação web varia consoante o dispositivo que se está a usar ou o tamanho da janela do browser, há elementos do interface que saltam de uns sítios para os outros. E uma coisa que a pessoa viu num layout, depois quando está a ver esse mesmo layout em mobile, é diferente e pode ter dificuldades em encontrar a mesma informação que viu antes. E aliás, às vezes também acontece, quando estamos a falar de sites responsive, haver blocos de conteúdo que desaparecem de todo entre um breakpoint e outro. Eu acho que o principal problema é esse. Muito bem. Eu tenho uma ideia que este tipo de serviços de usabilidade profissional é um tipo de serviço para grandes empresas, ou seja, não é para um site de 1000 ou 2000 euros. Está correto esta afirmação? Eu acho que não é bem assim. É assim, em primeiro lugar, um site desse preço tem uma receita bastante simples. Costumam ser sites de caráter informativo. Tipicamente, por esse preço, não são sites transacionais, não têm lojas online. E eu acho que a aposta em UX deve ser tão maior quanto for importante o negócio que se faz no site para a empresa. Se for um site do tipo brochureware, né? Como por exemplo um site de um restaurante em que só tem lá a ementa e os contactos, acho que não faz muito sentido estarmos a falar em usabilidade, porque é como se estivéssemos a falar numa receita culinária. É difícil estragar uma receita de bife com batatas fritas, né? É simples. Agora, se a receita do site for complicada, se as tarefas que eles permitem que os utilizadores façam no site são complicadas, acho que aí já vale a pena investir em UX. E não acho que seja propriamente caro. É claro que é um investimento que às vezes não se tem em conta quando se está a fazer o orçamento, mas acho que no geral pode-se fazer muita coisa com pouco dinheiro. A minha empresa, por exemplo, trabalhamos muito com empresas grandes e também trabalhamos muito com startups e empresas mais pequenas. Por isso, eu diria que mesmo as empresas pequenas, quando fazem sites de menor dimensão, também já começam a procurar serviços do X porque vêem o valor acrescido na sua contratação. Podes-nos dar um ou dois exemplos concretos de tipo de serviços que startups tenham pedido e como é que contribuíste para a melhoria do projeto ao fim e ao cabo ou para os testes desse projeto? Por exemplo, eu quando trabalho com startups, normalmente estou a trabalhar com equipas mais pequenas. Quando trabalhamos com empresas grandes, temos que estruturar o nosso trabalho de forma a que depois possa ser consumido por várias pessoas dentro da empresa. Isso implica fazer relatórios bem estruturados, ter tudo muito bem documentado. Quando trabalhamos com startups, não é tanto assim. E aí, o que fazemos normalmente é fazemos mesmo esboços à mão e trabalhamos em proximidade estreita com a startup. Não perdemos tanto tempo a fazer relatórios bonitinhos e passamos mais tempo mesmo a resolver problemas concretos de interface, que é o que traz realmente valor para essas empresas. Falando agora do XLX, podes explicar-nos em que consiste este evento? O XLX é um evento de 3 dias, que é focado essencialmente em informação sobre o X, onde se apresentam as últimas técnicas e onde se discutem os próximos passos para a profissão. Nós temos 2 dias de workshops, um total de 18 workshops este ano, por exemplo, e acabamos no terceiro dia com talks inspiradoras, com 10 talks que permitem também pensar um bocadinho sobre o que se tem feito ultimamente e para onde é que pode evoluir a profissão. Quanto à assistência, a maioria é portuguesa ou é mais público internacional? A larga maioria, eu diria que 70% a 80% é internacional. E quase todos os anos temos cerca de 40 países representados no evento. Este ano penso que já estamos nos 36, e ainda falta um mês para o evento, é provável que cheguemos de novo aos 40 países. Tu referiste que o XLX era a maior conferência europeia nesta área, pronto, e deste agora a indicação também que a maior parte da assistência é um público internacional. Como é que conseguiste criar esta rede, ao fim e ao cabo, chegar a essas pessoas? Pronto, é uma curiosidade, não é? Como é que se chega a um público internacional de uma forma tão expressiva e se cria um evento que, pronto, já tem uma dimensão relevante, não é? neste mundo? Eu acho que parte do que levou a que o XLX ficasse conhecido a nível internacional foi, em primeiro lugar, nós sempre nos esforçamos por trazer mesmo a nata dos oradores nesta área. São tudo pessoas que ou escreveram livros na área ou são muito ativos e falam muito em conferências internacionais. E também porque desde o início abrimos a participação na conferência a qualquer pessoa, e as pessoas simplesmente propunham uma talk e depois eram votadas ou selecionadas por nós, já seguimos vários modelos, e podiam propor-se a falar num evento deste calibre. Eu também tinha um bocadinho de fruto estar associada à Associação de Profissionais de Desabilidade, também já conhecia outras organizações do setor, também foram instrumentais na divulgação das primeiras edições do evento. E eu diria que nós tivemos que fazer um esforço muito grande de início para divulgar o evento, mas hoje em dia ele já é conhecido por si, não fazemos muito esforço de divulgação, porque ele já adquiriu notoriedade internacional. Passando agora para um tema completamente diferente, e eu ao ver o teu perfil descobri o iFlux, uma ferramenta de gestão de projetos que agora fazes parte e estás a desenvolver. Considerando que já existem muitas ferramentas deste género atualmente, o que te levou a criar o iFlux? O iFlux, neste momento, as funcionalidades que apresenta realmente são na área da gestão de projetos e gestão de tarefas, mas a visão é um bocadinho mais alargada e há uma série de funcionalidades que estamos a desenvolver que fazem com que ele não se enquadre exatamente como ferramenta de gestão de projetos. A nossa visão é mais construir uma ferramenta de gestão de informação e de funcionamento interno das empresas. Isso é mesmo para transformar a forma como as empresas trabalham, então. Sim, é esse o nosso objetivo. Por isso, começámos por querer transformar então a forma como as pessoas gerem tarefas, e criámos um mecanismo que permite acompanhar as tarefas de uma equipa em tempo real, que é algo que não existe no mercado atualmente. E achamos que desta forma transparente, em que toda a gente divulga a todos os outros restantes membros da equipa o que está a fazer naquele preciso momento, pensamos que esse nível de transparência leva a que hajam menos interrupções no trabalho. Não é necessário estar constantemente a perguntar às pessoas o que é que estás a fazer, porque a pessoa pode ir ao iFlux e ver que a pessoa começou a tarefa X há 10 minutos, por isso provavelmente não vale a pena estar-lhe a perguntar como é que está a correr, não é? E o objetivo era também ajudar equipas que estejam dispersas, que não estejam todas presentes fisicamente no mesmo local, e que a colaborarem tão bem como se estivessem sentados à mesma secretária. Imagino que a ideia de matar o e-mail também esteja um bocado aí presente nesse projeto, ou no Sim, conceptualmente, afinal. precisamente. Aliás, isso faz parte de outra funcionalidade que ainda estamos a desenvolver e que não está incluída no beta. Eu sempre achei que era complicado gerir a informação, o conhecimento que há dentro de uma empresa, porque acaba tudo por estar disperso por múltiplas inboxes. Eu tenho elementos no meu e-mail que outras pessoas não têm e que não consigo partilhar facilmente com elas, a não ser que lhes faça forward dos e-mails. E um dos objetivos do HighFlex é poder juntar tudo o que é informação pertinente para a empresa num só local, para que toda a gente possa consultar, editar e contribuir, e não haja estes problemas de, às vezes, eu preciso de saber a informação X, mas essa informação está com uma pessoa que não está no escritório naquele momento, e então eu tenho que esperar que ela chegue para me dar essa informação. Ou seja, penso que há uma série de ineficiências na vida das empresas que o iFlux poderá ajudar a eliminar. E como é que surgiu este projeto? Foi uma necessidade própria que tentaram combater, isto é, tentaram resolver uma necessidade própria, ou surgiu de outra forma? É assim, a ideia para o High Flux surgiu-me quando eu fui contratado para desenhar uma aplicação para gestão interna de uma multinacional quando estava a trabalhar em Londres. E a partir daí o conceito evoluiu um bocadinho. Também o facto de organizar o XLX levou a que eu tivesse necessidade de outro tipo de ferramentas. A organização logística de um evento desta dimensão é complicada e isso obriga-me a ter a informação muito dispersa por e-mail ou dispersa por folhas de cálculo, o que não é propriamente a forma mais eficiente de o fazer e não é colaborativa. As coisas são ficheiros num computador, eu posso partilhar os ficheiros, mas mesmo assim não é muito fácil colaborar sobre eles. Daí que esta necessidade tenha evoluído numa ideia que depois culminou no High Club. Eu tinha aqui nas minhas notas que, olhando para os 5 screenshots da aplicação, ela parecia-me ter um design bastante atrativo. Neste momento já tive acesso ao beta, por isso já estive a explorar um bocadinho. A usabilidade foi um dos fatores essenciais na construção da ferramenta, a usabilidade e o design, já que estás muito ligado a essa área, ou foi um fator acessório, teve tanta importância como tem habitualmente? Eu tendo uma consultora nesta área, não seria muito correto da minha parte não investir também na parte de usabilidade da ferramenta. Por isso, desde cedo que fazemos testes rápidos com um grupo de empresas amigas que já usam a ferramenta já quase há um ano. E nós vamos sempre testando as funcionalidades com eles e assegurando-nos de que estamos a desenvolver algo que não irá causar problemas de maior na interação aos nossos utilizadores. E qual foi a principal dificuldade que te deparaste na construção deste produto? É assim, eu sempre, no decorrer dos projetos da nossa consultora, nós sempre trabalhamos intimamente com empresas de design e desenvolvimento dos clientes. Mas normalmente nunca estamos envolvidos mesmo na parte final do desenvolvimento e havia uma série de coisas que eu desconhecia e que fui aprendendo ao longo do último ano e meio, que foi quando nós começámos a desenvolver o iPad. Eu diria que a principal dificuldade é implementar novos mecanismos de interação e fazer com que eles funcionem todos os browsers e plataformas. Quem teste o iFlux vai se deparar com uma série de modos de funcionamento que podem não ser muito comuns para aplicações web. E fazer com que isso funcionasse em várias plataformas foi bastante difícil. Um exemplo dessas funcionalidades que são, ao fim e ao cabo, mais fora do habitual, tu referiste agora? Por exemplo, temos duas coisas. Nós temos uma série de controles que só aparecem quando a pessoa passa por cima deles. Mas esses controles normalmente estão fora da caixa onde a interação tem início. E então isso foi complicado fazer com que os controles aparecessem ao lado, porque eles depois sobrepõem-se a outros elementos. Isso foi complicado gerir isso. Outra coisa foi também o facto da aplicação não ter botões de save. Ou seja, nós achamos que iria causar entropia ter a pessoa ter que estar sempre a fazer microedições, não é? Na aplicação e ter que estar sempre a guardar. Por isso, tivemos que criar um sistema que gravasse automaticamente o que as pessoas iam fazendo, mas tivemos que, para isso, estar a estudar novas maneiras de dar feedback à pessoa, para a pessoa estar tranquilizada de que a informação foi efetivamente gravada e também por causa disto tivemos que criar um sistema de, digamos, dupla proteção para erros do utilizador, ou seja, as pessoas podem sempre fazer undo do que editaram, se apagaram alguma coisa podem fazer undo nos 5 segundos seguintes, e mesmo que não façam undo nesse período, esse elemento que apagaram vai para uma pasta especial de elementos apagados, onde ainda podem recuperar. Ou seja, devemos criar uma série de mecanismos que protegessem o utilizador de causar acidentes pelo facto de termos tirado os botões de safety. Como é que está a ser a gestão deste projeto? Pelo que eu percebo, é um projeto interno vosso. Sim. E vocês têm projetos de clientes. Como é que tem sido gerir os tempos disponíveis para um projeto e para outro? É assim, nós temos na nossa equipa algumas pessoas que neste momento estão alocadas a 100% ao projeto. E depois temos outros elementos da equipa que vão ajudando no Highflex e nos projetos com os clientes externos. Eu acho que não tem sido muito difícil gerir esses dois fatores. Sim, eu faço esta questão porque muitas vezes em algumas empresas que têm projetos internos, depois a prioridade, sempre que aparece algo mais, não é? A prioridade é os clientes e depois os projetos internos tendem a prolongar-se um pouco mais no tempo do que seria o objetivo inicial. Isso não acontece então, ou não está a acontecer? Não, eu acho que não, porque o HighFlex é um produto, não é só um produto interno para nós, uso interno, é um produto que queremos comercializar e também tem que haver alguma prioridade, porque não pode ficar indefinidamente em teste, em desenvolvimento. Nós queremos colocar isto no mercado e permitir que outras empresas beneficiem da plataforma. Estando o HighFlex ainda em beta, já nos podes adiantar quais vão ser as opções de compra? É assim, agora em beta, claro que não temos custos associados à utilização da plataforma. Queremos que o maior número de empresas teste a plataforma e nos ajude a afiná-la. Depois, temos já planeado ter um plano gratuito. Vamos adotar um modelo freemium, inicialmente, pelo menos. Também vamos oferecer um trial gratuito com todas as funcionalidades da aplicação a quem a subscrever. E como é que decidiram quais é que iam ser estes modos de utilizar a aplicação e os valores para cada um dos planos, apesar de não os poderes adiantar, como é que dividiram as funcionalidades? Nós ainda estamos a validar os restantes planos. Ainda não sabemos exatamente o que é que vamos oferecer em cada plano, mas isto passou muito por analisar o mercado, analisar a concorrência, ver que tipo de preços praticam. Eu diria que o que nós queremos é ajudar a segmentar o uso da aplicação, ou seja, criar planos que façam sentido para empresas mais pequenas, empresas de média dimensão e empresas maiores. E dar a cada uma o conjunto de funcionalidades que elas necessitam sem esforçar a adotar um plano superior desnecessariamente. Okay. Muito bem. Então, para concluir, pedimos agora algumas respostas rápidas. Que expectativas é que tens para os próximos 12 meses a nível do web? O que é que achas que vai ser marcante nesta área? Acho que a interação com sites e aplicações vai melhorar bastante, fruto também das últimas evoluções a nível do HTML, CSS, novos frameworks de JavaScript, vêm todas facilitar a criação de novos modelos de interação. Acho que estamos a assistir à introdução de um elemento de interface que eu chamo do menu do hambúrguer, que é aquele menu que agora é muito comum em sites, três risquinhos horizontais, que curiosamente vem desde o Xerox Star, o primeiro interface gráfico, foi depois adotado pela Microsoft e pela Apple. Eles já tinham um menuzinho do hambúrguer, mas pronto, acho que o uso deste menu do hambúrguer na web atualmente, principalmente em sites de desktop, vai-se espalhar, até que o bom senso levará a que seja abandonado. Mas eu acho que isto é cíclico na web. Quando a web começou, tínhamos o problema dos GIFs animados, dos múltiplos plugins que se usavam nos sites. Depois vieram as frames, que também eram moda, até que foram completamente descontinuadas. Os carrosséis. Há estas modas que prejudicam um bocadinho a interação, mas acho que faz parte da evolução da web. Mas então não vês valor no menu do hambúrguer, afinal? É assim, o menu do hambúrguer começou por ser usado mais em sites móveis. E faz sentido porque em sites móveis a navegação pode ser invocada rapidamente com um menu desse género. Agora, usar em sites desktop não me parece muito apropriado porque implica uma interação extra, que é eu clicar no menu para ver a navegação principal e depois escolher algo e clicar. Ou seja, estamos a criar um clique desnecessário quando em desktop temos cada vez mais screen real estate para colocar a navegação principal, por isso não me parece apropriado que estejamos a esconder num debaixo de um ícone pequenino. Acho que isso prejudica a interação com os utilizadores. Ok. E expectativas? Ai, desculpa. Estava aqui a pensar, porque como estou aqui com o Ricardo aqui ao lado, estou a pensar que vou ter que lhe dizer para tirar isso do nosso site. Nós pusemos, e então. não, agora a sério, pronto. E então, qual é a aplicação mobile que não dispensarias? Eu gosto muito da Moves, que foi criada por um amigo meu e que agora recentemente foi comprada pelo Facebook, porque faz um log automático de tudo o que eu faço, o que é um bom auxiliar de memória. Por exemplo, se eu vou a um cliente, e tenho que me lembrar de quando é que fui ao cliente e a que horas é que eu lá fui. O Moves tem esta informação toda e eu não preciso de estar a ligar nada. Ele simplesmente funciona no background e vai fazendo um log de todos os sítios por onde eu andei e gosto muito da aplicação. Muito bem. E ferramenta de desenvolvimento mais indispensável para o teu dia a dia? É assim, eu não estou. Eu comecei. Mais aplicável à tua função, pois, suponho que não seja o Word ou algo para fazer os relatórios. Não. Eu estou muito mais ligado ao design hoje em dia. Eu comecei como web designer, mas e usava muito ferramentas de código. Mas hoje em dia uso muito mais ferramentas de design como o OmniGraph e o Sketch, é o que eu uso mais ultimamente. Ok. E um podcast fundamental? O TenWeb. Pronto, ok. Agradecemos. Não sei se ouves mais algum, porque uma coisa que nós temos reparado, e nós próprios de alguma forma também sentimos, que houve uma altura em que seguíamos mais podcasts e depois abandonamos um pouco isso. E a maior parte das pessoas que nós temos entrevistado até nem tem atualmente, não faz parte propriamente do fluxo deles diário ouvir alguma coisa, ou diário ou semanal. Não sei se é algo também que acontece contigo. É assim, eu quando trabalhei em Londres, eu tinha uma commute muito, muito longa. Ou seja, perdia 4 horas por dia em transportes, porque eu estava a viver em Cambridge e trabalhava em Londres. E então estava-me para ouvir muitos podcasts no caminho. Desde tempo em Portugal, trabalho a 5 minutos de casa, já não tenho, já é difícil, e até em termos familiares, arranjar tempo para me sentar e ouvir podcasts, mas de vez em quando ainda ouço alguns. Também ouço às vezes o UX Podcast, que é feito por dois amigos meus também, suecos. Isso aí são esses que eu costumo ouvir. Ok, muito bem. E sugestão de próximo convidado? Acho que deviam entrevistar o Tiago Pedras, que é do Porto, está próximo de vocês e é uma das pessoas mais interessantes na web portuguesa atualmente. Muito bem. Obrigado então, Bruno, pela tua participação no 10 Web. Nós voltamos no próximo mês. Ok, muito obrigado por me terem convidado.